De joelho aos meus pés, tá inofensivo. Nem parece o monstro do horário político que com a dor do indefeso compra a Mercedes. Coloco obra de arte valiosa na parede. Eu tô aqui defendendo o interesse da favela que quer ter sangue pra preencher o vazio da panela. Vim fazer vingança, buscar indenização pro seu crime hediondo, justiça com as próprias mãos. Aperta a sessão, começa o julgamento. Tenho provas contundentes pro seu sepultamento. Oitão na cabeça, fica quieta, vadia. Transformou o moleque do pipa no sanguinário homicida. Pois a menina de 10 anos fazendo ponto, sem estudo, anal, oral, por 15 conto na porta da escola. Meu craque pro estudante, a boca dele jorrou sangue na dívida contraficante. Cadê a verba do menor infrator queimando na TV? Suficiente pra Harvard, pra FGV. Em vez de faculdade pro meu filho, abre seu crânio com uma M16, 30 tiros. Faz uma pá de futuro promissor, feliz. Tá no banco dos réus, ouvindo a sentença do juiz. Quantas facadas merece um porco que faz o macarrão do lixo ser meu almoço? Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no frio, vai pra puta que eu pariu. Pelo nóia morto no rio, em vez de escola me deu um fuzil. Vai pra puta que eu pariu. Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no frio, vai pra puta que eu pariu. Pelo nóia morto no rio, em vez de escola me deu um fuzil. Vai pra puta que eu pariu. Agora chora igual neném sem mamadeira, faminto a cada soco na cara. Por favor, me deixa vivo, vou dar choque com a frieza do investigador. Arrancar sua unha igual no DP do tour. Vou ver se corre sangue azul na veia do rico. Quebrar seu dente tipo choque no presídio. Eu não sou louco, se pá é muito pouco. Tinha que com ponto 40 arrancar seu olho, pra você sentir o que meu truta sentiu quando sua guerra mandou meu rosto pra puta que eu pariu. Não se preocupa, a tortura é só um método usado pra investigar, reprimir no sistema carcerário. O choque no saco que te faz tremer faz parte do currículo de quem não tem o que comer. Também algemas em flagrante, cuspi na cara. Se viu pisando no pescoço querendo granada. Você treinou sua polícia pra ser minha inimiga, pra servir e proteger sua cadela rica. Acabou a curtição na noite de Paris, sua torre Eiffel agora é coronhada no nariz. Financiou suas férias, diversão no carnaval, com aposentado doente sem leito no hospital. Fez quem sonha com arroz pagar estilista pro seu terno. Só veja a condenação, a morte no seu processo. Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no frio, vai pra puta que eu pariu. Pelo nóia morto no rio, em vez de escola me deu um fuzil. Vai pra puta que eu pariu. Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no frio, vai pra puta que eu pariu. Pelo nóia morto no rio, em vez de escola me deu um fuzil. Vai pra puta que eu pariu. O prego do condomínio tem que entender que se tem pânico é uma família porque você deu a PT. Que o mano armado de 12 é só um fantoche programado pra matar pelo dono do Porsche. Que também tem o jato que vai pra Cali noite e dia pra abastecer de farinha toda a periferia. O boy acha que merece a morte, é o que grita assalto. O que grita dá a chave e sai do carro. Não, branco articulado bem vestido que não saca o cano, mas roubam apenas Estados Unidos. Cusão na TV, diz que urna não é pinico, que voto consciente muda o cenário político. Que é preciso investigar antes de votar, mas cadê biblioteca, escola pra eu me informar? Quem põe o almoço embaixo da blusa no mercado não tem pra ler jornal nem 50 centavos. Só tem o palanque e o horário gratuito pra adivinhar que sigla tem menos ladrão no partido. Réu, você banhou de lágrimas seu mandato. Me deu crack, uma 12, cano cerrado. Como pena, vou explodir sua cabeça com ela. Autor intelectual do massacre na favela. Seu corpo vai ser exposto em praça pública. Servirá de exemplo pros engravatados filhos da puta. Aí, pra político porco, o veredito é esse aqui, mano. Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no frio, vai pra puta que eu pariu. Pelo nóia morto no rio, em vez de escola me deu um fuzil. Vai pra puta que eu pariu. Pelo sangue da guerra civil, pela criança dormindo no frio, vai pra puta que eu pariu. Pelo nóia morto no rio, em vez de escola me deu um fuzil. Vai pra puta que eu pariu. Boom, boom, boom, boom.